Whisky Foxtrot Lima, avistando o campo. E chame torre, 1186, Whisky Fox Lima. 1186, Fox Lima. Pisado, trip 54, 15, chame táxi. Pode fazer chamar, obrigado. A 1-7. Whisky Foxtrot Lima, chame-se curta final da 1-7, vento 1-2-0 graus, 8 nós, ajuste 1-0, 1-4, 1014. 500, Fox Lima. Pisado, Duna. Ok, 1014, Duna, confirmando o nome do propósito. Entendi a última. A última transmissão, ok? Jet, confirme para o controle. Há mais tráfego para pousar, Rossumba número 1. Número 1 na aproximação da pista 10, Webjet 6727. Desça para 2000, ajuste 1014, informe interceptar no localizador. Afirmo 2000, 1014, número 1, na coisa ali no lock, 6727. Boa noite, aqui Brasil 6310, na posição 1, informação X-Ray e IFR para tecido. Autorização, por favor. Salvo Gol 398, livrou. 398, boa noite, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, Juliette 398. Já vim com a 6310 para Recife, ao 350 nível, confirme. Afirmativo. Será coordenado, aguarde um minuto, cópia, Pucaracaju a sair. Pucaracaju e aguardando então, autorizando. Valeu, obrigado. Fox Trot Lima, cheque o trem livre e pouso no 7120 graus, 8 nós. Trem baixado travado na final do ano 7, Fox Lima. Entre livre e pouso. Tijo 040, Vitor Filho Delta. Desça via para 2000, reporte localizador, Vitor Filho Delta. Descendo via para 2000, Vitor Filho Delta. Interceptado o lock. Reduza para aproximação, já visual com a pista? Firmo, firmativo. Atlete final ILS, sem glide, torre 1186, Webjet 6727. 186, volante. Firmativo, 4071, cota Campinas. Azul 4071, 360 para Campinas, aguarde cópia, gole e gonzo a saída. Dona cota, aguarde cópia. Agora é o 35415, temos 51 pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Porto Seguro, está acionado e pronto para o táxi. 35415, táxi via Juliette Alfa, ponte perdão no 0 na Charlie, vai chamar a torre 1-8, decimal 6-12, ajuste 1-0-4, tomo voo, boa noite. 1014, ajuste no ponte perdão da Charlie, torre 2-6-12, obrigado, muito boa noite. Próxima Juliette, 1398. Gente, eu vou no 398. É, confirme se está visual com a TR da Trip, próximo ao través do gate 08. Afirma, visual. Gente, vou no 398. dê passagem ao ATR, após prossegue via Juliette para o gate 05. Gente, passagem ao ATR, já está livre 5 após, no bom 398. Caminha 310, pronto para cópia. Pronto, prossiga, por favor. Linha Caminha 310 está autorizada para Recife, número voo 350, via Upper Whiskey 58. Decola pista 10 com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5176 e a frequência do controle 119.35. 310, 350 para Recife, pelo Uniforme Whiskey 58, decolar na pista 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. 5176 o transponder e 119.35 o controle. Valeu, muito obrigado. Correto, chame pronto, ajuste 104, Avianca 6310. 104, chamando pronto, obrigado. Polo Salvador, tá 3455 no gate 8, pronto para pushback acionamento. Edição 3455, gate 08, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Para o táxi, tá 3455. Boa noite. Corre Salvador, boa noite, o Vitor Kilo Delta passando Durham. Kilo Delta chame passando Simbra, 120 graus, 8 nós, ajuste 614. O Kilo Delta está visual, solicita cancelamento, ingresso da 17, senhor. Plano modificado aos 10, chame final da 17, Kilo Delta. Chamará final da 17, o Kilo Delta. Objeto 6727, solo aos 10, 121, 19. 219, boa noite. 6727, pousou ali, bro. Boa noite, web 6727, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, 6727. 4071, pronto para cópia. Pronto, cópia, 4071 da Azul. 4071 está autorizado para Campinas, número voo 3620, via Upper Whiskey 58. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5171 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Campinas, 360, Upper Whiskey 58, saída Gole Gonza, decola da 10, curva à direita. 5171, 119.35, azul 4071. Chame pronto, no 09, ajuste no 04, azul 4071. Obrigado, no 04. Porto Seguro. Gente, boa noite, eu tô 9356, confirma o nível solicitado para Porto Seguro. 300. Gente, 300, aguarda autorização da Eldinera a saída. Ok, Eldinera. Salvador, boa noite, é 3662, X-Ray, e 390 para Natal. Será o número 2 para a cópia, aguarde. Mais conta, obrigado. Solo Salvador, Oxalinha 6310, Oxalinha não, Oriente do Brasil 6310, na posição 1, no pronto para pushback. Boa noite, esse é o 354 no 5, decolou, está na sua escuta. 54 no 5, contato radar, suba para o nível 120, saída da El Coral. 40 da El Coral, 54 no 5. Após 2000 autorizado voar da El, corrigindo, voar Coral. Após 2000 voar Coral. Salvador, Rexar, seja visual com a pista. Chame a torre 118.6, Rexar, tá um bom pouso. 118.6, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Capatango, Eco, Serra Tango. Rexar, boa noite, chame final da 17, ajuste 614, vento 120 graus, 8 nós. Vai chamar a final da 17, Serra Tango. Semana, o nível autorizado foi o nível 140? Afirmo, Serra. Gente, então corrija a informação, suba para o 140, direto Coral da presente. 140 Coral, obrigado. Tá, Salvador, aquele cordial, TAM 3152, X-Way Information. 3152, boa noite. Autorizado chegada a Mari, descida para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. 1014, atenção em nave dono zero, na maré, 3152. Então mantenha a chegada a Mari até Itape, após Itape, piloto servido 366, para a final da Renata. Mantenha a maré até Itape, depois 366, 3152. Desce vivo, senhor? Desça 2500 pés direto, 3152. Positivo. Sala Zuno 5, táxi autorizado, estacionar frequência livre, uma boa noite até a decolagem, até a próxima decolagem. Zuno 7, Eco Serra Tan. Lime Paulo, Zuno 7, Eco Serra Tan. Gustavo, chegada a Mari, ajuste 1014, vigilância, chame para a descida. É o Oscar Bosquilo, senhor. Bosquilo corrigindo, chegada a Mari, vigilância radar. Azul 4071 no gate 9, puxa acionamento. Gente, Azul 4071, está autorizado, chame táxi. Autorizado de chamar ataque, 4071 da Azul. Paulo, TAM 3662. 3662, será o número 2 para a cópia, já tem sua autorização, aguarde. Pois tiver, poderia iniciar o pushback aguardando a cópia? Negativo, tem aeronave né, nesse setor, já iniciou o pushback, só irá aguardar. Ok, sim. TAM 9356, pronto para a cópia? 9356. TAM 9356, está autorizado para Porto Seguro, número voo 300. Via Upper Whisky 50 até posição BDEV após DCT por seguro. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição de NER. Transponder 5405 e a frequência do controle 119.35. Ok, então autorizado 300 para posto seguro na da EL de NER. Via Upper Whisky 50. E até BDEV após direto posto seguro. Controle 1935, transforma 5405, TAM 9356. Correto, chame pronto para pushback, o ajuste no 0 no 4, o TAM 9356. No 0 no 4, vai reportar. Solo, Salvador. O Oxané, Avianca Brasil 6310, pronto para o táxi, com 1-0-6 a bordo, alternando Aracaju, autonomia 2 horas e 56. O Avianca 6310, táxi via Índia, Alfa e Charlie. Quando se espera dar 1-0, vai chamar a torre em 1-1-8, decimal 6-12. Ajuste 1-0 no 4. Tomo voo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. 6310. Espera da 1-0 deslocada, pronto para decolagem. 3455, boa noite, além decola 1-2-0 graus, 089. Autorizado, além decolada 1-0 deslocada, só 3455. Após a decolagem na saída PUCA, transição ZIPAR. Transponder 5402 e a frequência do controle 119.35. 390 Nassau, peso Luciano, 190 esquerda, PUCA ZIPAR, 1935, 5402 transponder, TAM 3662 para pushback e acionamento. Via 3662, Cero via Upper Zulu 10. Prontinho, Upper Zulu 10, 3662. Na 3662, ajuste 1-0 no 4, está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Porta táxi 1-0 4, 3662. Standby, chame corrigindo. Boa noite, a estacionar é amanhã para decolagem. Azul 4071, táxi via parte principal após Juliette, Alfa e Charlie. Quando espera dar 10 na Charlie, vai chamar a torre 18, decimal meia dúzia. Ajuste 10 no 4, tem um bom voo, boa noite. Autorizada Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera da 1-0, 118.6, 1-0-1-4, obrigado, boa noite, 4071-2. Squad 55, decolada 1-9, controle 1935, bom voo, boa noite. 9935, boa noite, bom trabalho, tá? 3455. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAP 3455 na saída agora e volta. 3455, contato radar, suba para o 360 vigilante. Sessão 360, tá? 3455. Jaime? Olá. Bravo. Zero livre decolagem no 20 graus 89. Decolando, 6310, obrigado. 52? Autorizado, sinal da RNAVE, informe passando 366. Informará. Salvador, 3850, boa noite. 310, decolado aos 21, controle 1935, bom voo, boa noite. 95, boa noite, obrigado. 6310. Ótimo. Vamos, Fiote, vou providenciar, obrigado, hein? OTA 3662, para o táxi, com 40 a bordo, 3:05, alterna Fortaleza. Sessão 3662, táxi via Índia, Alfa e Charlie, ponto de espera 718.62 a torre, ajuste 1-0-1-4, bom voo, boa noite. Índia, Alfa, Charlie, ponto 786-1014, obrigado, boa noite. 3662. 350, vigilância da possibilidade para o Arara, que ajuda, presente. Faz de coordenação com o Recife, 6310. Aguardando, subindo para o 350, obrigado. É decolar 1-0, azul 4071. Eu acho que a Bosqueira para de descer, ó. O Fiquilo desse mantém o 40, 040. O Fiquilo desse mantém a nível 040. Para o 040, Bosqueira. Balsano, você é Vitor 3663, zona 52, Salvador. Compete aproximação, RNAV, chame torre 186, até 3152. 186, 3152. Oi, Salvador, muito boa noite, tá 3152, tá 3 milhas do 372, final da 10. Visão 52, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 120 graus, meia dúzia nós, ajuste 1014. Guardando. 4071, decolado aos 25, controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, até a próxima, 4071 da Azul. Controle Salvador, Azul 4071. 071, suba para o 360, perfil Gole Gonza. Subindo ao 360, Gole Gonza, 4071 da Azul. 362, ali, decola sem parada? Afirmativo. 120 graus, 62 nós, autorizada. Sem parada, 3662. Tranquilo, meu colega, pode decolar. Valeu, obrigado, meu povo. Valeu. Confirma o vento, 120 graus, 612 nós, 1014 permanece o ajuste, aguardando pista livre 3152. Positivo, bom voo. Obrigado, bom posto. Solicita pro de Gonza da presente. 662. Aguardando coordenação. Ok, aguardando, 4071 da Azul. Controle Salvador, Argente 6748, descida para o 1507 da IAC. Argente 6748, desce e mantém o nível 050, via chegada Mari, redução 250 nós. 050 via Mari, redução para mantendo 250 de indicada, 6748. Entendi. 3455, chame Recife, frequência 13325, alterna 1264. 13325, 2064, 3455, boa noite, obrigado. Boa noite. Avianca 6310, autorizado voar Aracaju, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterado direto para Aracaju, qual é a secundária mesmo, por favor? 12545. Ok, direto da Caju, subindo para o 350, passando para o centro Recife 2685 e alternando 2545. Boa noite, muito obrigado, 6310. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, tá 3662. 3662, suba para o nível 390, saída da PUCA Vigilância. Da PUCA Vigilância, 390, 3662. Do 9356, por isso mesmo manter a posição? Vou aguardar, né? 3 e 3. Tá no meio do pushback. De forma tem um cachorro nesse setor. Só por gentileza para verificação da infraero. Tá bom. Vou aguardar aí. Solo aos 28, no 21, décimo 9, LBA. 209, 3152. Approach, muito boa noite, Portugal 157, we are reaching level 100, bomb arrival. Portugal 157, descend and maintain flight level 040 via bomb arrival. Descend and level 40 via bomb arrival, Portugal 157. Isso é Juliette. Alfa, guarda para Juliette, 3152. Torno de 20 a 27, PAB 40, horário. Maxbox lá. De 1h39, Natal, hora local. Salvador, buenas, é o 1604 da Gol. 1604, boa noite, autorizado via chegada a Mari, desse manter nível 060, vigilância. 060, vigilância, ONU 604. Blazer, saída. É, Blazer, vai dando, obrigado. 5 milhas para Coral, serviço radar terminado, mantém 140, chame Leos em 120, decimal 1. 201, obrigado, muito boa noite. Boa noite. Próximo a Juliette, 3152. Digitando 3152, táxi livre em frente via Alfa Índia para o gate 03. Índia ou Juliette, secretário? Via Índia para o 03 ou Juliette, só para o 3152. 3455. Como é que você está nível 340? Chame Recife em 13325, alterne 1264. 3325-264, azul 4071. Precisa prosseguir o pushback e chama para o táxi. Continua o pushback, na 35BR, boa tarde. Alterna 12545. Recife agora 2085, alterna 1245, tá 3662, boa noite, bom trabalho. Go ahead. Please confirm the glide slope is out of service. That's correct. Glide slope is out of service.